As melhores do TBT, você escuta aqui, no CDzão de aniversário, DJ Saulo Show Volume 4. Jurei nunca te perdoar, mas agora me deparo com sentado a repensar. Lutei pra te esquecer, mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder. Feliz, mas você estragou tudo com esse teu jeito magoou. Mas do teu amor eu quero bis, e eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete que é a última vez que tu me doas meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que é tu me doas meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Segue as redes sociais, @saulo_show_dj. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por conta dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo em que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. Eu vou estar esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Com 90 viúva sozinha, não vou me importar. Fazendo você dançar, DJ Luiz, o poderoso chefão. O William das mídias, o divulgador oficial do DJ de Macapá. A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quebrar. LS Tecnologia e Acessórios. Aqui você encontra de tudo para o seu celular. Loja 105, no Shopping Popular. Falar com Thiago Cunha. DJ Iban Macedo. DJ Lendo. DJ Iban Macedo, DJ Lendo. Ivan Macedo. DJ Lando. Seleção de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Banda 007. Talvez o tempo conforte a dor do meu coração, que só faz doer. Queria tanto sentir o calor dos teus braços a me aquecer. Cadê você? Com o frio na coroa, frio digital, ultra HD. E os DJs Edilson e Edielson Wanderson. Hoje eu vou curtir. É o Mega Príncipe Negro, o som da galera tocando pra você. Mega Príncipe Negro. Banda 007. Talvez o tempo conforte a dor do meu coração, que só faz doer. Queria tanto sentir o calor dos teus braços a me aquecer. Cadê você? Com o trio na coroa, trio digital, ultra HD. E os DJs Edilson e Edielson Wanderson. Hoje eu vou curtir. É o Mega Príncipe Negro, o som da galera tocando pra você se apaixonar. Mega Príncipe Negro, ultra HD. DJ Trico Digital e os primos do Mix. A parceria que deu certo. Eu duvido. Tua dama dessa. Fica nem perereca. Pula nem perereca. Eu duvido. Tua dama dessa. Fica nem perereca. Pula nem perereca. Alô, Melly! Duvido. Tua dama dessa. Pula que nem perereca. Fica que nem perereca. Duvido. Tua dama dessa. Pula que nem perereca. Fica que nem perereca. Eu vou gostar. Você está escutando Seleção de Aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Dona das Mídias, a musa das mídias em Macapá. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. Mas nada além. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Mas foi melhor assim. Nas show. Você é o cara, mano. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. Eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes, li todos os livros, fico esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou. Oh. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou. Oh. O meu pensamento te segue e a saudade te persegue. O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente. Daqui você me causa febre. Faz sucesso em Macapá. São eles: DJ Saulo Show e DJ Wesley. Banda 007. Caralho, porra! E os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Você igual o Will Smith. Você igual o Will Smith. Você igual o Will Smith. Você igual o Will Smith. As melhores do TBT. Você escuta aqui. No CDzão de aniversário. DJ Saulo Show Volume 4. Hoje lembro saudade quando olho no celular. Meu pensamento viajante vai em busca de você. Tudo aqui perdeu a cor se você não está. Me salva dessa solidão, vem me socorrer. Me desespero. Que eu já vivi, sei que a todo instante já verei por ti. E não importa como for, eu quero ter você. Nossos momentos sempre vão eternizar. Anjos do Melody. Luda Divulgações. A menina dos status. Banda 007. Eu esperarei. Nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois que abrir essa porta. Aí te digo, se for não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver. Estaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha depois que... DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Aí, galera do Rubi, faz a pedra. DJ Jonas Cardoso, junto e misturado com os primos do Mix de Macapá. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Que não tá aqui pra gente se amar. Eu quero te abraçar, sentir o teu calor. Vem me aquecer, preciso de você. Perto de mim, faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Se você nunca me responde, e se que eu fiz para você, amor. Pedradas no Facebook. As melhores músicas estão lá. Proprietário Alex. Segunda Nova CS Barbearia, localizada na rua Mato Grosso, número 781, bairro Pacoval. Milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de marcha até a lua, cê sabe que eu tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar as mãos pra você. Teu sonho impossível vai ser realidade. Sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai tirar você. Eu faço você ver, pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro saber que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar pra ver o teu sorriso, descubro o paraíso. É só ver a tua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você ao som. Dedinho absoluto, vem, deixa acontecer. Me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto da mão. E vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível. Sou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro braço, não achei, eu juro. Saio do compasso, passo a por os que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caça mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu seleção de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Banda 007. Meu amor é um segredo que eu nunca contei pra ninguém. Agora vou me declarar só pra você. A fechada do guerreiro com DJ Marlon Boy e DJ Gilmar. Eles vão tocar com a fechada. Você vai se apaixonar. Um Super Gil vai tocar seu coração, te envolvendo de paixão. É o guerreiro do Marajó. Um Super Gil vai tocar seu coração, te envolvendo de paixão. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Acreditei numa história de amor. Você nem me avisou que era só. Outro rapaz que me fez assim chorar por causa de um amor. Me dei a você e esqueci de mim. E agora o que me resta é o fim. Só quero um remédio que me cure dessa dor. Escuta aqui, no CDzão de aniversário, DJ Saulo Show Volume 4. As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vem devagarinho. Mascote Mídia. É pop na veia, sexta, sábado. domingo e segunda-feira. É pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Ai, papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Pop! Parabéns, DJ Saulo Show. Você é o cara, mano. Família Maciel, curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. Billy Brasil. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Mas eu estar aqui te perturbando de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Caio Sound. É Billy Brasil. DJ Sander. O que faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Sequência. Obrigado, meu Deus.